para tentativo de lavar 437, modelo 1.5. Copiando, prossegue via Índia e Alfa até o ponto, espera quando eu chamo a torre na frequência 1.86, ajustado 1.0.1.9, bom voo, gol 6.0. Gol no 567, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 1260. Autorizado, né? Mantenha no zero. Três, oito, nove, sete, decola os 2-4, controle 208. 208, graças. Rodou, boa noite, 3897, decola 1700 na da Euleda. Boa noite, 3897, contato radar, suba para o nível 340. 340 direto, possibilidade da El, senhor? Autorizado, rumo de Dael. Dael 3897, graças. Zero, um, vento no 60 graus, 3 nós de decolar. 201, decola 27, controle 208. 208, boa. Controle, gol no 601, Dael. Ronaldo, gol no 601, contato radar, suba para o nível 360. 360, 601. Então, 3603, autorizado a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, informe no localizador. Localizador no Arcoeta 3894. 3894, completa final, chama a torre 118 de Palmeira. 18,6, obrigado, boa noite. Controle, autoriza o gol no 601, direto Brive. Inicialmente, vou ir direto Leda, gol no 601. Gente, Leda, 601. Sente de pouso, vento 160 graus, 3 nós, pista 10, o 3894. De pouso na 10, na 3894. 5054, cotejo. Correto, gol no 940, quando pronto, chama o impulso de acionamento no 01. Mike Serra Hotel. Controle Coral para posterior coordenação com o controle de gel, Mike Serra Hotel. Livre, chame táxi. Boa noite. Boa noite. Seu hotel, você está agora 10 milhas para o Travelli Coral. Mantenha uma sistema e chame na frequência no 201, no seu mobile. Você está dar encerrado. 201, no voo. Sobe 4, só as 3-1, na direita, 1-2-1-9, só. Direita 219, 3894. de imediato. Autorizado no 03, chame táxi. Paulo, São 3894, livrou na sua escuta. São 3894, prossegue o táxi Alfa, reportando para a Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, 3894. Aguardar agora o 940. Estabilizado o lote, está 3603. 3603, completa sinal, chinetou aí, 1862, tomou posto. 1862, obrigado. No 601, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 133.25. 4 Juliette para o 08. Juliette 08, 3894. Meia 03, já pode ter checado final, estando. Passar a baixada travada, estando, está 3603. Sim, sim, já tem autorizado o pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 2 nós, e pista molhada, chuva leve. Gente, autorizado o pouso, pistão 1-0, baixada travada, está 3603. Pistão 1776, identifique chega da mar e deixa para 2.000 pés. O ajuste no 019 está autorizado ao final do processamento. Taxi Oxana 6259, 131 Abroad, 143 horas e 50, valeu. Obrigado, Oxana 6259, aguarda o airboy da TAM, parque até o 08. Após, prossegue o táxi via Índia Alfa, até o ponto para da 10, condução à torre 1186, é o número 2, temos um banho da Goa à sua frente. Sente, está visual com o TAM, aguarda 86 via. Via Índia Alfa até o ponto de espera, quando chama a torre 1186, Gono 273. Afirmativo, Gol 1940, coordenem com a equipe de solo após o Airbus da Avianca taxiar a retaguarda. Tem livre pushback acionamento no 01 no chame táxi. 973, autorizado a Lima, antena 0. Linha 03, são os 37, direito 219, solo. Direito é um 3603, boa noite, prossegue o táxi via Alfa, reportando antes das Juliette. Prossegui via Alfa, reportando antes das Juliette, da 3603. Via 2, regulado, autorizado ali a manter no zero. Alfa Juliette para o box 06, na 3603. Controle Salda, boa noite, Gol 1273. Boa noite, Gol 1273, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, Gol 1273. Colagem 6259, vento 160 graus, 29. 340 para o taxi 185 a bordo, 3 horas e 50 até no galera. Copiado, prossegue via Índia e Alfa até o ponto espera quando chama a torre no 86, ajustado no 019, bom voo. É 259, decola 43, controle 208. 208. Controle Salvador, boa noite, Oxané, 6259. Boa noite, Oxané, 6259, contato radar decolagem, vou para o nível 360. 360, 6259. Vamos lá, direto da EL, 6259. Autorizado, direto da EL. Autorizado, né, Mantinho, não pode ser, né? Gol 1273, chama agora o centro de equipe, frequência 1251 e alterna 13325. 513325, 23, boa noite. Zero de decolagem, um turno 60 graus, 3 nós. Vamos 40, decola 47, controle 208. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 1940, Rio 500, PS. Boa noite, gol no 940, contato radar. Vou para o nível 360. 360, gente. Papai Romeu, Delta, Bravo Fox, está meia dúzia de milhas para Conde. Mantenha 1090, texto está encerrado. Chame Aracaju na frequência 1920.3. Controle Salvador, muito boa noite. Tomou a noite de 4, descida para 150, passou 210 da frente da Foxtrot. Boa noite, gol 1884, identifique chegada Mari, descida para 2000, o ajuste 1020. 2000, 920, 184. Controle, coordena pro de bridge, poxa, na 6259, por gentileza. Tô me receita agora, coordena com o mesmo, frequência 1251 e alternado 13325, tamo voo. 251, perceber 5, muito obrigado. Estou 1776, completa a final do procedimento, chame a torre 18.6, tomo posse. 18.6. Salvador, 776, boa noite, já está embaixando. 776, o vento 1,60 graus, 5 nós, de fuso pista 10, esteja com uma olhada para a estação passada. 716, 776.